Miguel Freitas. Olá, bem-vindos ao Planeta Rock, está em órbita ao longo da próxima hora nesta estação com clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar. Começamos ao som de Peter Frampton ao vivo, Show Me The Way, e é precisamente ao vivo que Peter Frampton vai estar no próximo mês de setembro. Tem 5 concertos marcados para o Brasil. Em outubro, quem passa por lá são os Echo and the Bunnymen, 2 datas confirmadas para São Paulo e Belo Horizonte. Agora passam pelo Planeta Rock com I Think I Need It. Must have forgotten something. How to forget how to be true. Covered myself in numb things. Don't touch me and I won't touch you. Trying to remember something. Why am I here and who are you? You must have meant something. Echo and Bunnymen vão estar ao vivo no Brasil no próximo mês de outubro. 2 datas confirmadas, São Paulo e Belo Horizonte. Entretanto, chegou a confirmação também de que Peter Buck, dos R.E.M., está a trabalhar no novo disco dos Decemberists. Chegou mesmo a compor 3 das músicas que compõem o novo álbum, então, dos Decemberists. Não é com eles que vamos ficar, mas sim com os R.E.M., a banda de Peter Buck, ao som deste grande clássico, Drive. Tie another one to the rafters, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? What if you did? What if you walk? What if you tried to get off? Maybe you're crazy in the head. Maybe you did, maybe you won't. Maybe you knocked around the clock. Maybe I ride, maybe you won't. Maybe I try to get on, baby. Hey, kids, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Grande canção dos R.E.M. de Michael Stipe, Drive, na órbita do Planeta Rock. Já a seguir, à música de verão. Planeta Rock. Pop a cap and Os Pixies, Here Comes Your Man, na órbita do Planeta Rock. Lá atrás também música de verão prometida com os Sublime Centauria. E o que é que os Pixies e os Sublime têm em comum, além de estarem aqui no Planeta Rock? Bom, vão estar também no festival SWU Music and Arts, que vai decorrer no próximo mês de outubro no Brasil. Além dos Pixies e dos Sublime, outros nomes já adiantados também para este festival SWU a decorrer em outubro no Brasil: os Incubus, Dave Matthews Band, Kings of Leon e também os Linkin Park, que entretanto estão a preparar o regresso com o novo disco de originais, deverá chegar às lojas no próximo mês de setembro. Enquanto não chega esse novo disco dos Linkin Park, fica aqui Shadow of the Day. I close both locks below the window. I close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way.

David Bowie na órbita do Planeta Rock com o clássico Modern Love. É no próximo mês de setembro que vai ser reeditado o álbum Station to Station, lançado originalmente em 1976. Irá contar com duas edições especiais, principalmente destinadas aos fãs de David Bowie. Seguimos com mais um clássico, este é de outro senhor, acompanhado dos restantes Police, Sting e companhia, agora com Message in a Bottle. no sound to throw across the floor. If he hears, he'll knock all day. I'll be trapped, and here I'll have to stay. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come, those feelings again. They follow me. It's not the future that I can see. It's just my fantasy. Man at Work na órbita do Planeta Rock. Já a seguir entramos na última parte da emissão de hoje com os Chutos e Pontapés. Planeta Rock. Oh, I've got a bad case of loving you. No pills, E pronto, estamos assim praticamente conversados quanto à emissão de hoje do Planeta Rock. Volta à órbita desta estação na próxima semana. Já sabem, estamos no Facebook. É só procurar e adicionar a página oficial do programa Planeta Rock by Miguel Freitas. Um grande abraço a todos. Até para a semana. E não se esqueçam, 29 de julho, palco principal do Festival de Paredes de Coura, The Cult, ao vivo. Aí estão eles. Miguel Freitas. tonight. Just to make you happy, yeah, this I know. By Miguel Freitas.